Jardim, um coreto à música e a saudade pela Rede USP de Rádio São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, esta em 107,9. O nosso e-mail para que você solicite músicas: uspfm@sc.usp.br, ou mande uma cartinha para nós. Coloque no envelope da mesma Rádio USP FM, Caixa Postal 440, CEP 13566-590, São Carlos, São Paulo. Mas vamos nós com a música? Vamos sim. Ela reside aqui em São Carlos, ela é nossa gentil ouvinte e ela está conosco nesta manhã de domingo, Dona Elvira Martins, que nos escreve uma singela cartinha e ela participa pela vez primeira desta pedida e quer ouvir, com baixo cantante Nelson Ferraz, arranjo deslumbrante do Radamés em Atali, Nelson Ferraz, do pianista, maestro e compositor Custódio Mesquita, Algodão, Quarteto em Si, o original, Quarteto em Si conosco, com as irmãs baianinhas, Quarteto em Si, do Chico Buarque, a banda. Ainda para ela, Dona Elvira, que reside aqui em São Carlos, ela selecionou para si e para os nossos ouvintes, em arranjo do Pachequinho, Gilberto Alves, do Donga, o primeiro samba gravado em nosso país. Pelo telefone. Cantava não, canto de nega mandinga, nego não chorava não, choro de nego é suor, nego não rezava não, reza de nega é função, nego não amava não, amor de nego é perdição. E é que nego fazia, tirava da terra fria, dia noite, noite e dia, algodão, mais algodão. Meu branco, de onde vem os agasalhos, pras frieiros reumatismo, pras manias da sinhá, de onde vem os lenço branco, pra sinhá moça chorar, de onde vem os pano preto, o senhor veio morrer, e os pano das bandeiras, os soldados guerrear, de onde vem a renda branca, pra fazer os enxovar. Nego veio, trabalhou, dia, noite, noite, dia, tirando da terra fria, algodão, mais algodão, pra nho branco ser totô, pra nho branco ser totô. E você, preto velho, que foi que ganhou? Eu consegui essa cabeça branca, branca como algodão, e preto velho algodão, mais algodão, pra nho branco ser totô, pra nho branco ser totô. E você, preto velho, que foi que ganhou? Eu consegui essa cabeça branca, branca como algodão, e preto velho plantou. Pra ver a banda passar, cantando coisas de amor.

São Paulo da Café, Minas da Leite e a Vila Isabel da Samba. Você está ouvindo e participando de um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade, que em 2006 é o 13º ano consecutivo no ar desta pedida radiofônica pela Rede USP de Rádio, São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Mas, vamos nós com música. Vamos atender agora ao Celinho Dibo. Alô, alô, rei da Baixada, o intelectinho Dibo, o amigo de todos. Celinho Dibo, nesta manhã de domingo, está conosco e quer reativar a sua memória ouvindo esta posição que está na trilha da série JK da Rede Globo. É, esta música é permanentemente tocada nos capítulos em homenagem à vida do JK Juscelino Kubitschek. Em adaptação para o nosso idioma, Haroldo Barbosa, Lírio Panicali fez o arranjo de Francisco Alves, o eterno rei da voz canta O Dia em que Me Queiras, o tema romântico do JK. E Neta Barroso também conosco. Para o Celinho da Vai Cantar, em belíssimo arranjo do Guerra Peixe, Inesita Barroso, composição domínio público, que também era o hino do Juscelino Kubitschek, Peixe Vivo. Eu sinto nos meus sonhos o suave murmúrio do teu suspirar. Teus olhos parecem dois sóis resplendentes a me iluminar. Teu riso é como a brisa que passa de leve chegando do mar. Alvorada de ternura, todo um sonho de ventura. O dia que me queira, uma rosa tão singela, vestindo-se de festa, será a mais linda cor. Os sinos da capela dirão ao vento errante a nova triunfante. A história deste amor. A noite que me queira, do azul do firmamento, estrelas radiosas virão nos ver passar. A brisa perfumada no aroma das roseiras transformará em sonhos de glória a noite em que tu me radiosas virão nos ver passar. A brisa perfumada no aroma das roseiras transformará em sonhos de glória a noite em que tu Thank you.